pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz essa beleza e eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escute agora o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro e as minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, tampouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. Forró de periferia.